você fica falando essas coisas de mim? Fico me sentindo perturbado, injuriado, por você não ter se dado conta de que não é bem assim. Já dei todas as chances que alguém podia ter pra perceber e compreender que se a mãe natureza me fez meio fora de prumo, talvez foi pra mostrar meu jeito de ser outro rumo. Me incomoda muito, sim, me incomoda esta cobrança, esta ganância, este medo todo. Não passa de um minuto a mais em que a gente ainda não morrer. Eu te amo sim, mas como é que eu vou fazer se meu peito não concorda mais em aceitar amor que não hesita em sufocar o ser amado? Te amo sim, mas não posso permitir que este amor acabe então por sufocar a força que produz em mim calor e luz de amar.